Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o Dr. Conecta. Estou aqui para ajudar em qualquer dúvida de saúde que você possa ter. Vamos começar?